Portal do Arrocha. Já tem gente chorando. A noiva toda orgulhosa, apreensiva e nervosa. Eu de fora só olhando. Quem feito pra mim? Quem mandou não dar valor a um homem perfeito? Lindo, dedicado e muito direito. Falando nele, olha só ele chegando. Mas os seus olhos não estão brilhando. Se casar com ela, ele ainda me ama, ele não gosta dela. Não posso te perder mais uma vez. Cancela o casamento e volta pra sua ex. Esse homem não pode se casar com ela. Ele ainda me ama, ele não gosta dela. Não posso te perder mais uma vez. Cancela o casamento e volta pra sua ex. Volta pra sua ex. Olha só ele chegando.